Querida buena, na volta de uma pegada, saio pra o campo disposto ao recorrer invernada. O laço atado nos tentos, no costado a cachorrada. A zebua preta pariu um brasino na macega. Vaca de primeira cria, pronta pra uma refrega. Atropela o ovelheiro, leva uns laçaço e se nega. Assim nomás vou montado na minha flor decolorada. Mas um índio aprevenido, ressabiado de rodada, não mete mal o cavalo por maturrengo ou gauchada. Chiru, coleira, tupamaro, olha a volta, olha a cruzeira. Vão costeando esta zebua que anda aluada e matreira, se aporreando o mato adentro com a cachorrada grongueira. Se aporreando o mato adentro com a cachorrada grongueira. Me incomodar, hoje eu saí despachado. Ter que meter um sobrelombo daqueles bem destapado, de rebolquear o fervido na tronqueira do alambrado. Enquanto curo terneiro, fico comigo pensando: seria o que de um campeiro que vive assim trabalhando, sem cachorro bom de ouvido que late chega pegando. Assim nomás vou montado na minha flor decolorada. Mas um índio aprevenido, ressabiado de rodada, não mete mal o cavalo por maturrengo ou gauchada. Não mete mal o cavalo por maturrengo ou gauchada. E bueno,